6315, decolado aos 37, controle 19 decimal 35. 19 decimal 3563, 15. Controle de Salvador, boa tarde, 6315 da Chané, cruzando o ID 600, solicita quanto possível da El. Altar Delta 6315, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, após 2000, autorizado Leda. Leda, 6315. Lima, Alfa Romeo, reporte alinhado e pronto. Vento 180 graus, uma dúzia de nós. Lima Formel, está autorizado a decolar a pista 7, vento 170 graus, 099. Lima Alfa Romeo decolado aos 39, controle 19 decimal 35. 19935, Romeo. Alfa Tango Bravo pelo uísque, controle. Informe que temos um Charlie 182 decolando da pista 35 com proa norte para a Petrolina. Faça 360 da presença pela esquerda para o Luiz, que aguarde transferência de comunicações. Boa tarde, Gol 1097, acione identificação, chegada a Bonfi, desça para 4000 pés, o ajuste no 093. Romeu Lima, prossiga. Controle de Salvador, Papa Romeu Lima, Alfa Romeo decolou da 35 e está cruzando 1000 pés, mantendo até sua autorização. O Lima Alfa Romeo, contato radar na decolagem, está livre a ascensão para, inicialmente para nível 055, Lima Alfa Romeo. Livre a ascensão ao 055, Romeu. Bravo Kilo Whisky está autorizado para a rotatória, Bravo Kilo Whisky. Aguarde cópia aqui, Quebec Sierra, número 3. Production number 305. Prossiga para o controle. Alguma possibilidade de coordenar com a Recife Brise, está presente? Aguarde o Oxenem 6305. Muito obrigado. Aguarde a coordenação 6305. Excelente, obrigado. Restrito a 1000 pés até a liberação do controle, após ascensão para o nível 085. Aciona 5423 no transponder a frequência do controle 199.35. Gol 1097, está reautorizada a sua descida para o nível 070. Certo, para acionamento de táxi, chame torre 118.95 QNH 1013. Minha 315 da Chanel autorizado, pro de Bride. Muito obrigado, Bride. Para o flashback e acionamento. Oceaner 6142, estamos no fim. Ramião 142, com a DN Gaito Sol, chamando pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, Ramião 142. Romeu Golf, autorizado a decolar, pista na 7, vento 160 graus, 09 graus. Aquilo que vai ser, está pronto para a cópia? Está autorizado Sierra 90, papapá, decola da pista 107, com primeira curva à direita, corredor é Xé, aciona 0123 no transponder, está restrito a 1.000 pés, frequência do controle 119.35. Quebec Serra, cotejamento correto, tem informação do PAB? Chamadora Recife, na frequência 13325 e alternado 1251 no Tombovu. Muito obrigado pela altura de bridge, alterna Recife no 3325, 1251, muito obrigado. 9935. 9935, obrigado, velho. Boa tarde, aeromédico Papá Romeu, Romeu, negócio na rua. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, acione código 5166 na posição normal, saída era bom, suba sem restrição para o nível 220. Acionado 5166 para o 220 na boa, sempre possível para o direto de conquista, magnética 255. Certo, Romeu Golf, inicialmente foi para o de Elefa, aguardando conquista. Como assim, então foi Elefa, aguardando conquista no negócio. Romeu Lima, Alfa Romeo, confirme seu estimado de pouso. Inicialmente está 1955, mas deve baixar para 1930 aproximadamente. Isso aqui, Lima, Alfa Romeo. Inicialmente o senhor vai subir para o 055 devido ao tráfego, sua posição de 1 hora, 22 milhas com deslocamento sul. É um Boeing 737-800 da Gol, cruzando agora o nível 920, descida para o 070. Lima Alfa Romeo ciente da restrição ao 055 e ciente do tráfego, mas não visual. Bono 097, informa o tráfego, sua posição de 11 horas, 19 milhas com deslocamento noroeste, cruzando 3.500, subido para o 055, é um Charlie 182. Bravo, Serra, Serra, prossiga. Decolado do Sierra India para o Índia com traço do local, agora controle de Lauro de Freitas para sobrevoo em Porto das Águas, senhor. Sete para Serra Serra, o ajuste padrão, mantenha 500 pés na escuta do controle para Serra Serra. 2013 na sua escuta, senhor, o Serra Serra. Controle o aeromédico Romeu, Romeu Gol. O Papá Alfa Romeo, Romeo, Romeo Golf, da presente está autorizado direto Conquista, correção, direto Vitória, da Conquista, Romeo, Romeo Golf. Matheus, direto Vitória da Conquista, Romeo, Romeo Golf. Pelo Quebec Serra, chame na Tatá. Chanel 6142, nós a bordo de 197, autonomia de 3 horas e meia e alternamos Natal. Chanel 6142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre 118, decimal 95, QNH 1013. 1013, 1895. Oceaner 6142. Paulo Salvador, boa tarde, 9075 da Gol. Confirma a aeronave que chamou o Sol? É o Gol 9075. Gol 9075, informação em curso é a Oscar, está pronto para a cota? Pronto, gente da Oscar. Gol 9075, está autorizado Ilhéu, nível 220, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda após direto. Aciona 5432, o transponder a frequência do controle 199.35. Aprovado então Ilhéu, volta 10, curva direita da El, Leda após direto Ilhéu. 5432 no transponder, 1935, controle após. Gol 9075, cotejamento correto, chama para pushback e funcionamento. Chamaremos. Eu vou chamar o Oceano Serra, grato. Gol 0097, tráfego superado, desça para 2000, o ajuste padrão, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. 2003, vai reportar no localizador, gol 0097. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, tráfego superado, está livre, atenção para o 085. Livre 085, Romeo. Serra, Serra, segue na sua escuta, sobrevoando encontro nas águas. O Bravo Serra, Serra, ciente, mantenha o setor na minha escuta permanente. Vai manter o setor na sua escuta, senhor, o Serra Serra. Bom dia, próxima ponte espera pronto, dá 10, a chinela 6142. Chinela 6142, autorizado, alinhar, decolar a pista 10, vento 80 graus, 109. Livre posição e decolagem da 10, do chinela 6142. Kilo Quebec Sierra, autorizado, ingresso pista 17, reporta alinhando pronto. Kilo Quebec Sierra. Quebec Sierra, autorizado, ingresso 17, reporta alinhando pronto. Gente bravo que luz. O Romeu Romeu Lima, prossiga. Romeu Lima, reporte na Papá. 5, King Quebec Sierra, autorizado decolar do pistão 17, vento 150 graus, 099. Prêmio 142, decolado 52, controle 19.35. 935, pode ir, chamei a 6142. Azul 4265, Oscar, confere. Autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, onde tem até o Zulu 16, Bravo até Zulu, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5433 no transponder, a frequência do controle 199.35. Então, foi pro 4065, autorizado Campinas, 340. Decola da 10 com curva direita, da Ela da Bridge. Lancer Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, conforme o rato do plano. Transponder 5433, controle 1935. Azul 4065, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Ciente, gratuito. Duno 097, passando Duna, completa final, torre 11895, tamo bom. 1895, obrigado, boa tarde. Tá 3154, está autorizado o final do procedimento, na parada de Duna, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. Parada de Duna, padrão, 2000, vai informar o localizador, está 3154. Ponte marca 2-3, pouso baixo, aprovado. Vai, Serra, corredor Axé, o nome é Pace, informe no parada barra. Autoriza direto morro. Autorizado direto morro, porém, suba para 1.500 pés quilo Quebec Serra, temos um helicóptero rumo posto, 1.000 pés. Autoriza 2.500. Autoriza 2.500 pés. Grato. Comandante 9075, pushback, portão 4. Gol 9075, coordenando com a equipe pessoal, chama pronto para o ataque. Autorizado, chama ataque. Paulo, gol 1967, gente da Oscar, transmissão, Gael. Gol 1967, a Oscar confere, está autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda, após posição Bridge, onde tem certa Upper Zulu 10, SMAP, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5435 no transponder, a frequência do controle 1.99.35. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita, da El Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 10, SMAP, e rota conforme o plano. 5435, transponder e o controle 1935, gol 1967. Gol 1967, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará. Até a posição, Romeu Romeu Lima. Chamando no 42, autorizado Romeu Fox 18 da presente. Graças, mano. Romeu Fox 08 da presente. Eu chamei 6142. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pistão 10 com primeira curva esquerda, saída Pucajamo direto. Aciona 5442 no transponder e a frequência do controle 1.99.35. Romeu, Romeu Lima, atento à esteira de turbulência do Boeing da Gol, autorizado a decolar a pista 97, vento 150 graus, 089. Gol 1884, somente confirmando o nível autorizado 230. 90 como final para o Osmer 6142. Osmer 6142, submissão para o 35, aguarde autorização no final 390. Restrito 350, aguardando autorização 390, chinelo 6142. 100, 2 horas e 10, Aracaju. Gol 9075, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxi índia. No ponto de espera chama em 118 decimal 95, que é legal 0 no 3, somente confirmando o PAB 1 no 02. Confirmado, senhorita, é isso mesmo, posso ver 295, boa tarde. Boa tarde. Sou Salvador, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Confirma, era 9 chamou qual? Boa, nós é 97, lembrou. Boa, 097, está autorizado, tarde. E a Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, boa, 997. Romeu Lima, decolado 58, controle 19.35. Torre Igual 9075, dá no ponto de espera, boa. Cruzado, Léo, com a pistão 90, vento 160 graus, 099, 4075. Ali decola. Meu Lima, tem contato lá da decolagem? Suba para o nível. Correção, suba para 1 mil pés inicialmente no corredor Axé, aguarde a sessão para 085. Axé, Axé, Romero. Axé é 300. 7, aguarde para voar direto, Romeu Lima. Ah, entendo o notícia sobre o voo no encontro, que a Sabra é cruzar o campo com o voo do Fora de Tapão. Sente reporte na final da 1-7, vai cruzar em cima do da 1-7, sente? Sente, vai reportar na final da 1-7, o CA, CA. Chama agora o Centro Recife, solicita mesmo o final 390, na frequência 12545 e alterna 12685. 4466 sobrevoando o setor norte do aeroporto do aeródromo, não interfere com a sua decolagem. Sim, a gente está iniciando lá, 075. Pela 6314, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Pode ir, TAP. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, chama agora o Centro Recife, frequência 12545 e alterna 126.85. Decimal 3154, completa final do procedimento, torre 11895, tem o posto. ILS, tá 3154. 3154, torre 1895, tempo pouso. 1895, tá bom. Papão Romeu Lima, da presença autorizado direto destino e está livre a sessão para 085. Lado ao 01 no controle 19.35. 935. Lado ao Lima, comando à direita, subindo para o 300, ok? Ok, quando possível, como está chamado de pouso, Romeu Lima? Chamado no 945, Romeu. Mas que é que o Vitor desça para 506 e informe no farol de Tapuá. Autorização de pouso está 3954. Gol 9075, boa tarde. Gol 9075, contato radar, voo Leda, suba para 220. Leda 220. Azul 4065, coordenando com a equipe Sol, chama para o táxi. Coordenando com a equipe de Sol, autorizado por chamar para o táxi. Azul 4065, informe intenções após parar o Tatuã. Sobrevoo na Pituba e depois regressa para Bozo no Serra, Índia, com Índia. O meu Mike é com o Vitor. Toma tráfego próximo ao farol de Itapuã, com Robson 66, mantendo 500 pés. Chama a torre 1895. Pega o papá, Mike é com o Delta, prossiga. Passado e provável, tá preso no 4. Vive pouso, pistão na 0, vento 1, 40 graus, 09 nós. Vive pouso, tá preso no 54. 3154, forma o tráfego à sua direita, helicóptero mantendo 500 pés, não interfere com seu pouso. 7, eu tô apresentando o C4, tráfego de pés. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Juan, tá mantendo 700 pés diante do tráfego no farol. Torre Salvador, copiou o Mike Eco Vitor. Afirma o Mike Guvito, mantendo a separação do Robson 66, da presente, direto cruzamento da final do 1-0, a retaguarda, corrigindo, com base para a direita da 1-7, o Mike Guvito. Ok, curva esquerda com base para a direita da 1-7, o Mike Guvito. Para sua informação, não há tráfego a reportar agora na longa final do 1-0. Ok, gente, Mike Guvito. O Bravo Serra Serra, mantendo 500 pés, informa o Eco Charlie 35, prosseguindo da linha do litoral para a final do 1-7, direto, visual com tráfego. Gente, mantendo a separação visual, o Bravo Serra Serra, atente a urubus nesse setor. Brasil 4065, autorizado o TAC, até o portão 06, que é NH1003. Gol 1824, estou visualizando aqui, como não iniciou de imediato, poderia aguardar com gentileza a passagem da aeronave da Azul? Ciente, gol 1824. Fã 3154 no solo 05, ao livrar a direita, 1-2-1, decimal 9. Livrar a direita, 2-1-9, tem uma boa tarde, fã 3154. Salvador, muito boa tarde, TAN 3154, à direita, Fox, na sua escuta. TAN 3154, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, TAN 3154. Salvador, o Papa Romeu aí que é corrida, ingressando base 07. 19075, chama Recife, 1-33, decimal 25. 3325, confirme? 1-33-25. 1-33-25, uma boa tarde. 70 graus, 109. Ok, livre pouso na cabeceira da 17, Mike é corrida. Correção, Chuné 6327, Oscar confere, aguarde para a cópia. Foi, Sante, por gentileza. 1884, confirme TB 48. Gol 1884, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. Lacha Mitoi 118, decimal 95, que é legal no 0 e no 3. O azul 4065 vai seguir a aeronave da Gol, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 95. Seguindo. Funcionamento 3 no 4, espera 2 no pé, ajuste 1013, autorizado final, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, né, 3 no 4. Após azul, autorizado em graça para o Zilete pro 05, tá 3 no 4. Copiar. Acione a identificação, autorizada a chegada na área e desça para o nível 050. Puxa, né, 6327, está pronto para a cópia? Puxa, né, 6327, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda direto. Aciona 5463 no transponder, frequência do controle 199.35. Luciano, Serra. Tem condição de agilizada presente para o cruzamento da final da 10? Seguinte, então agilizando o cruzamento da 10, o Bravo Serra, Serra. Agilizando, Serra. Quilo Quebec Serra, dá um atraso para reportar no setor, está linha de frequência. Quilo Quebec Serra, copiou o controle? Azul 4065, a linha mantém pista no zero. Papá, Mike é coberto para o Ciro? Cliente, Mike é coberto. 1884, decolado 11 no controle, 18 decimal 35, 119 decimal 35. 1935, uma boa, obrigado. Gol 1884, contato radar na decolagem, suba para o nível Jô 230 na saída Fuca. 230, saída Fuca. Trip 5241, Oscar confere agora para a Copa. Bravo, Cian Serra. Controle 119.35. Controle 119.35, graças ao Cian Serra. Capitão Serra, confirme, vai pra Terra Índia com Índia? Afirmativo, senhora, mais 40 segundos pro pouso. Livre frequência, braço 77. Livre, grato. O Xalé 613 no 4, torre, 1895. Boa tarde, 63 ou não 4? Siga. 63, 1 ou 4, reposte tempo, 3, Azul 4065, decolado, Azul 3, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, Sulfaro 340, saída da Euleda. 340 da Euleda, 4065. É cópia. Pronto para cópia. Trip 5241 autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída árvore, direto, vitória da conquista. Aciona 5452, frequência do controle 199.35. Autorizado, nível 200, Salvador, vitória da conquista, decola 10, curva direita, saída árvore, após direto, vitória da conquista. Transponder 5452 e o controle 119.35. É o trip 545241 que está no box 5 e chamará para pushback. O trip 5241 confirmando o nível 200. 200, sim. Sim, de cotejamento correto, o trip 5241. 1906, autorizado chegada mar e desça para o nível 070. Trip 5241, Z172, desce para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. É, afirmativo, 2 mil pés, com 1013, reportar estabilizado no, na final do X-Men, 03172. Xanai 6314, no Sola 17, Olivrá, 121, no Ismanoche. 319, Olivrá. 6314. O Xanai 6314, autorizado, destaque. Alfa Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para o 08. 0241 para o táxi, 39 a bordo, 4 horas em 30 de autonomia, altera Montes Claros. 14065 chama Recife, 133-25. 133-25, azul 4065. 3. Sendo táxi, chamar para ingresso no terminal principal. Para 2 do PES, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. Ou 1966, desça para o nível 050. Romeu Lima, mantém-se em condições visuais e chama Recife, 126-0. Tan 3217, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. Principal. 35241, autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Laxa Mitô em 1-18-95. Via Pátio Índia 2-95, 241. Localizador visual com o campo 32-71-72. 3132, torre 1-1895. 1895, obrigado, bom trabalho, Felipe. Decolar 223, apenas confirmando, esse é o 42 ou o 43? Confirme, por gentileza. Decolado aos 23, confirme o tipo da TR. Alfa Tango 7272. Sim, que é a capacidade dele máxima? Capacidade? Que capacidade, por gentileza? Passageiros em total, cabem. 68. 68, muito grato pela informação. 10935 ao controle, bom voo. De nada, muito grato também, obrigado e boa tarde, ótimo fim de semana, ótima semana. Oi, Salvador. 2, muito boa tarde. Otan 3172, final da 10, que tem checado na sua escuta. Otan 3172, cheque trem. Tem baixa elevação. Pouso pista 1-0, vento 1-40 graus, 0-9-1. Veio pouso 1-0, Otan 3172, obrigado. 00 sai da Arbor. 7, subindo 200 no perfil da Arbor, o 5241. Estabilizando o azul 4463 de volta. Torre 4462 azul estabilizou. 4462 torre 1195. 1895 até a volta. Torre Salvador, boa, azul 4462 estabilizado. Azul 4462, reporte marcador externo, trem de pouso baixo atrasado. Portarado externo com cheque de trem, 4462. O trip 5241 na proa na proa de ar, por voo destino, senhor Lucas? Trip 5241 mantendo o perfil. 7. Três, um, sete, dois, nós somos 2,6, livrar à direita, 1, 2, 1, decimal 9. 219-3-3-1-7-2. Marcador baixo aí travou, 4462. Azul 4462, tem livre pouso, pistão na 0, vento 1960 graus, 0,9. Livre pouso, 4462. Alô, Salvador, boa tarde, 3172, livrou. Tan 3172, autorizado táxi Alfa, chame antes da Juliette, seu portão 02 está ocupado pela aeronave da companhia. Alfa, até mais da Juliette, 3172. Trip 5627, informação do curso da Papá, está pronto para a Copa? Também. O Trip 5627, está autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 190 com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto. Aciona 5476 no transponder, a frequência do controle 1199-35. 190 Aracaju, decola 90, cumprindo Puca, transmissão Aracaju, 5476, controle, só quero posição em saída 1935, 5627 da trip. Trip 5627, cotejamento correto, chama para pushback e funamento. Chama. Tan 3172, carreira autorizado ingresso Juliette para o 04. Pela Juliette para o 04, 3172. No 96, chama Turro Salvador, 1895. 7895, 3207, desça para 2000 pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado sinal, reporte estabilizado, 3207. Está livre, ajuste 1013. pista livre, 013, Corona VM. Asma 3462, Solo 29, libera via foto, Solo 2199. 22, ela dá. Azul 4462, autorizado táxi Alfa, repórter Sra. Juliette. Alfa, repórter Sra. Juliette, 4462. Confirma o evento, Sara. 150 graus com 8 nós, variando até 14 nós. Ok. Está 3172 aguardando o balizador? Tava, agora já acendeu. Quem é isso, 3172? Como o Vitor Charlie Bravo, mantenha-se em condições visuais, ingresse nos corredores visuais de Salvador e reporte no ideal de descida. Localizador 3217. TAM 3217, torre 1895. 1895, boa tarde. 66 no Salão 32, libera via Fox, Salão 2199. Lembrando a Fox 219, vou no 9. Guardião 08, boa tarde, prossiga. Porta na papá para ingresso, guardião 08. Gol 1620, autorizada a chegada Mari, desça para 2 mil pés, ajuste no 013 na proa de Duna. Base travada, ajuste padrão. Reportaremos 3217. E Alfa Juliette para o 9, centro da viatura não, através do 08. No 9 mesmo. Então 3217, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso, então 3217, carteira 10. Então 08 autorizado ingresso pistão 9735, até o Graerna, me escuta. 41, chama Recife, 1260. 1260, seria o Fernanda? 1288, em caso negativo, 13325. Liga o trip, chame táxi. No controle na frequência 12945. Ou no 620 até a escuta.